Tops Paredão, Alto Bibicá, Evoluter K, Negativados Aracaju, Toca Mineiro. Ajuda eu aqui, me dê uma tonteira, traz uma cadeira que eu vou cair. Cancela a cerveja, traz água com açúcar. Já me senti assim. Eu tenho uma doença que tem 1,60m e acabou de entrar ali naquela porta. Fecha a conta, tá aumentando os sintomas. E o peito tá doendo, tomara que seja infarto. Se for amor eu tô ferrado, aí vai ser pior estrago. Aquele som, sucesso, melhor repertório do Brasil. Toca, menino! Eu tenho uma doença que tem 1,60m e acabou de entrar ali naquela porta. Fecha a conta, tá aumentando os sintomas. Meu peito tá doendo, tomara que seja infarto. Se for amor eu tô ferrado, meu peito tá doendo, tomara que seja infarto. Se for amor eu tô ferrado, aí vai ser pior estrago. Toca, menino!